3304, desça para 4000 pés, sem negar 1097, completando redução, 2000 mais. Para 4000 pés, 1007, 2000 mais, 3304. Obrigado. 3304, está sob vetor, mantenha presente para o limite ao localizador. Mantenha proa, mas o limite ao localizador, 3304. Proa 605 para o localizador, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, para informar, estabilizado no localizador, proa 605. Receptando IRS, eu chamo a minha 312. É 312, sobre torre 1895. 1895, acharam que é 12. 166, Galeão, confirme autonomia. Autorizar táxi até o pouso de espera via faixa principal Índia, no condutor da Samara Torre, na frequência 118 decimal 95, que nega 101, no sétimo voo. Azul 4298 está condicionado após a passagem do bonde da TAM. Autorizado ingresso no direto, portão 03. Bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3663. Salvador, 152.7, da informação ótica. 297 aguarde, então 3304 para o localizador, curva esquerda para 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, reporte estabilizado, 3304. Felipe 52.17, está em contato com o radar para socorro, de voo e bom, se dá presente, reporte unidade vestida. 52.17. Bom dia, Tony, boa na 605. Estamos estabilizados em LNC X-Ray da pista 1-0, a 1,5 do Simbra. Lagoa, na 60. Approximate o ponto, circula 59. Agilizando, limpe com 10, 731, pessoal. Acima tem 31, pessoal. Livre a decolagem da 10, o vento 0,50 graus com 7 nós, na 3179. Livre a decolagem da 0, tá 3179. Nós, o 10, o portão 0, será a metade de 2. Portão 10. 3304, chame a torre 1895. 1895, 3304, bom dia. Macaco Delta, chama a torre 1895. Para 2, na 0, na 0. 6, 1, 0, agora no 6, 0, 0. 5826, desça para 2, no 7, legal na 0, no 7, autorizado a final LR. Desce para 2000, com na 0, com na 7, autorizado, 5, 2, 0. Da 31179, decola de 22, controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Mike Eco Delta, o ajuste 1097, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol Itapuã. 345, vai formatar o papá, confere, aguarde cópia. Aguarde a cópia. Controle Salvador, bom dia, da 3179, saída da Eolinda. 3179, bom dia, contato radar, Sugol 340, direto Leda. Bom dia, contato radar 340, Mano Leda, presente, tá? 3179. Aviso algum campo. Gente, aguarda informação de pista livre, então é 3304. Gente, aguardando, confirmar pista seca. Pista seca. Acione 5075, frequência do controle 1205. CT5345, atejamento correto, reporte como para o posicionamento. Salve Salvador, muito bom dia, Gol 1605. Gol 1605, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 1605. Gol 1605, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Vai via Alfa, vai informar para o ingresso na Juliette, quando 605. Quando 605, eu pedi para o senhor solicitar onde a Juliette, porque o seu portão estava ocupado. Mas já acordando com a extra aero, o seu portão agora é o 06. 06, eu vou no 605, obrigado. Gente, o Mike Eco Delta autorizado, perna do vento pela direita, da 17, circuito pela direita, reporta liberando o final da pista 10. Autorizado pela direita, circuito pela direita, dá um 7, mais cuidado. Reporte liberando a final da pista 10. Reportará liberando o final da pista 10. Vou direto para a posição Pelô. Direto Pelô, 3527. São 3304, sou os 26121, vamos ver se mal 9 agora. 219-3304. Solo, bom dia, o TAN 04, né? TAN 3304, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Possível? Possibilidade de voar da frente da Luciana para ajustar a formação ali, próxima zona? Autorizado. É, tá autorizado, tá boa, dormir, obrigado. Descido 352 anotete. 297, desça para 4000 pés, que é legal na 017. 4000, 52 anotete. 47 travado. Vem aqui com o Delta, ciente, autorizado pouso, pistão no 7, vento 060 graus com 079. Autorizado, braço. Bom dia, senhor de identificação, autorizado a chegada Bonf, desça para nível 050. Bonf, descida 050, 3154. 3179, chame Recife, 1251. Mike, Eco Delta Sol Lost 3-0, tá livre o táxi até o Pátio 4, bom dia. Estabilizado o tranquilo do Ramiro. RB526 completa a torre 118.95. 18.95, tranquilo do Ramiro. Olá, Salvador, bom ano 23. Bom dia novamente, posição 5 para a cópia São Paulo Guarulhos. Com informação Papá. Confirma, matrícula. Bom 923. Bom, 923, a informação Papá confere. Pronto, copy? Pronto. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16, até Bravo, até o Zulu. Após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leta após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Assine 5103, frequência do controle 120.8. 0 graus com 7 nós, web 5826. Nível bom, você pode dormir. Meia BHZ, rota do plano, decola da El, Leda, Bridge, 5103, 208, bom 923. Bom 923, cotejamento correto, reporte todo para o estacionamento. Obrigado, senhor. CT5217, após pelo Voizuna, deixa para 216, autorizada a final ele. Eco 217. CT5826, solo aos 33, libera a direita e chama 121.9. Web 526, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, apoio 26. Confirme 02? Batido, autorizou Alfa Juliette 02, por seu apoio 26. Positivo, 02, portão Web 526. Salvador, bom dia, Jané 6225, informação ontem para autorização Brasília 320. Jané 6225, a informação em curso no momento é a Papá. Copia? Copia 6225. Jané 6225, autorizado Brasília, nível 320, saída Arbo, transição elétrica. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5102, frequência do controle 120.8. Poderia soletrar o nome da saída, por gentileza? Positivo. Saída Arbo, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. e transição é Lefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Ciente, 6225, autorizado Brasília, 320, saída Arbor, transição é Lefa. Ele decola da 10, curva direita, 5102, transponde 20.8, controle Oxanem 6225. Oxanem 6225, desejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 01. Reportará 6225, grato. Salvador, muito bom dia, o TAM 3663. TAM 3663, a informação em curso é a papá, copia? Ah, positivo, positivo. E a privação está aqui, segura para conta 3663. TAM 3663, autorizado Guarulhos, via UPS Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Vida autorizado 340. Saída da El, Leda após bridge. Pista 1-0 com a primeira curva à direita. Acione 5106, frequência do controle 120-8. Autorizou a 340 para Guarulhos, já autorizou 16 até Bravo Hotel Zulu após conforme o plano de voo. Da El, Leda, após Leda bridge. A curva direita após a quase da pista 10, 5106 na fora do transponder 208, é o controle, é o TAM 3663. TAM 3663, cotizamento correto, reporte com sua puxa funcionamento. Para funcionamento 3663, grato. Trip 5345, aguarde. Trip 5345, confio em posição. 3859, reduz 2109, desça para 2000 pés, que é legal 9097. Reduzindo, 2000 pés, 3859. O reporte de ataque. No localizador, o 35217. 5217, torre 1895. 85. 3859, autorizada a final ILS. Autorizada ILS 3859. Bom dia, continua a aproximação, confirmando já nos Albuquerque. Confirma. Sim, tinha porta embaixo travado, 5217 da Trip. 5217. 60, saída da El, Leda após pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5107, sequência do controle 120-8. Fazer uma Azul 4299, posicionamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Costela baixado, travado, 352, 197. 1923, prossiga. Só uma dúvida, senhora. Tem uma restrição no nosso database aqui a 30 milhas de Salvador, num nível 100. Na carta não pôs, estamos notando, nós não estamos achando. O motor que fala a respeito disso. Tem essa restrição ou não? Tem na carta. Na carta, nós temos aqui passar 20 DMA acima de 130 ou manter 80. Não tem só, vamos verificar e já teremos contato com o senhor. Tá ok, muito obrigado. 345 para o táxi, 39 Uno, 2 horas e 40, alternando Galeão. 2 e 40, alternando Galeão, confio em TOB. 9 e 1. É o ponto de espera, via fácil principal Índia, no ponto de espera chamar a torre, na sequência 118 decimal 95. Ajuste 1017. Via Pátio, principal Índia, 1895, 534. Salvador, bom dia, 3859 da TAN e LS da pista 10. TAN 3859, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Guardando 3854. Direita 121 decimal 9. 5219. Oi, Salvador, o 345. Bom dia, mais um ponto de espera, 0 ponto. 5345, mantém um ponto de espera. Não, 3859, check o trem, livre pouso na 10, o vento 070 graus com 8 nós. O seguinte ponto checado, autorizado pouso, da 10, 384. Ataque Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 7.